ao Senhor. Está alguém contente? Cante louvor. Está alguém entre vós doente? Com azeite ungirá. E a oração da fé o Senhor ouvirá. Está alguém entre vós aflito? Ore ao Senhor. Está alguém contente? Cante louvor. Está alguém entre vós doente? Com azeite ungirá. E a oração da fé o Senhor ouvirá. Igreja, corpo de Cristo, casa de oração. Igreja, corpo que cura através da adoração. Igreja, corpo de Cristo, casa de oração. Igreja, corpo que cura através da adoração. A palavra de Deus diz que a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Casa de oração, igreja, corpo que cura através da adoração. Igreja, corpo de Cristo, casa de oração, igreja, corpo que cura através da adoração. Thank you.